ferida está fácil. Difícil é conviver com a solidão e a saudade que toma conta desse espaço. Telefonar não adianta, beber nem tão pouco, que o corpo já acostumou levar as pancadas, sem reio, sem nada que provoque a dor. Coração.